Hoje eu tô em novinha, é tudo seu, é tudo nosso. Jonathan Dalmonde, o fera das músicas. Hoje eu vou sair, vou pro baile, eu vou curtir, tomar toda com as gatas, quero me divertir. Já tá tudo certo, tá tudo combinado, camarote área VIP, com as top do lado. Para beber, chega a mulherada, é por minha conta, não preocupe com nada. Tá sobrando a bebida, tá tudo liberado, e é muita bandida pra o seu delegado. Hoje eu tô só na maldade, só na maldade. Só na maldade, muito louco, querendo sacanagem. Só na maldade, só na maldade. Só na maldade, muito louco, querendo sacanagem. Só na maldade, só na maldade, muito louco, querendo sacanagem. Só na maldade, só na maldade. Só na maldade, muito louco, querendo sacanagem. Vai, vai, vai, vai. Escuta, essa é pra tocar no paredão, hein? Porque eu tô na maldade. E hoje eu vou sair, vou pro baile, eu vou curtir, toma toda com as gatas, eu vou me divertir. Já tá tudo certo, tá tudo combinado, camarote área VIP, com os top do lado. Para beber, chega a mulherada, é por minha conta, não preocupe com nada. Caçou da minha bebida, tá tudo liberado, e é muita bandida pra o seu delegado. Hoje eu tô só na maldade, só na maldade, só na maldade, muito louco, querendo sacar. Só na maldade, só na maldade, muito louco, querendo sacanagem. Só na maldade, dança, gatinho, dança. Só na maldade, muito louco, querendo sacanagem. Só na maldade, só na maldade, só na maldade, muito louco, querendo sacanagem. Vem, vem, vem, vem que hoje eu tô na via, é tudo seu. Tu gosta da sacanagem, né? Hoje eu tô na maldade, hein, na via. Gravando tudo, Elite CD do Canindé para o mundo. Bora, Jocely. Avião. Léo, Léo, Léo, Léo. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Chame só as top, uma casinha boa. É na beira da praia, só entra convidado. O paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando e o presidente ainda tá cheio. Enchendo e derramando, a galera tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. O sol tá pegando fogo, mas ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar, pra ressaca não pegar. Na casinha é pra beber, a gente volta pra full. Bebe, bebe, bebe, bebe. A gente volta é pra beber. Bebe, bebe, bebe, bebe. A gente volta é pra vai. Bebe, bebe, bebe. A gente volta é pra beber. Bebe, bebe, bebe. No carnaval do Porto das Dunas, vamos botar pra full. Full time. Jonathan Download, o fera das músicas. Léo, Léo, Léo, Léo. Black CDs. Jonathan do sapato e sombreira. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Show e só as top, uma casinha boa. É na beira da praia, só entra convidado. O paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando, o freezer ainda tá cheio. Enchendo e derramando, domingão tá lá no meio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. E o sol tá pegando fogo, e ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar, pra ressaca não pegar. A casinha é pra beber, a gente bota é pra full. Beber, beber. Pop! Vai! apresentando Download, o fera das músicas. Sozinho na mesa de um bar, carente demais de atenção, com os olhos cheios de lágrimas, garganta seca igual meu coração. Respirei, disse ei, desce uma dose de amor e uma garrafa de carinho, por favor. Aí o garçom veio se desculpar, falando que amor e carinho não tem no frigir do bar. Já me diz, se não tem amor e carinho, desce cerveja e vinho, desce, desce, desce o amarelinho, desce, desce, desce champanhe no baldinho. Estira o NR, vai. Aumenta o paredão e toca o movimento. Sozinho na mesa de um bar, carente demais de atenção, com os olhos cheios de lágrimas, uma gata seca igual meu coração. Respirei, disse ei, desce uma dose de amor e uma garrafa de carinho, por favor. Só vem se desculpar, falando que amor e carinho não tem no frisbee do bar. Se não tem amor e carinho, desce cerveja e vinho, desce, desce o amarelinho, desce, desce, desce champanhe no baldinho, que amor tá ruim de encontrar. Se não tem amor e carinho, desce cerveja e vinho, desce, desce, desce o amarelinho, desce, desce, desce champanhe no baldinho, que amor. Mas que salinho é esse, hein? Jonathan Download, o fera das músicas. Avisa pra galera que eu já comecei, acabei de chegar depois das seis. Eu bebo louco, mas eu tô largado, nada de dormir, vou emendar, fazer churrasco. O piso tá lotado de gelada, já mandei limpar a piscina, ligar o paredão, a galera na pressão. Tem vida melhor, mas não presta não, os playboy tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca. Bicho tomando stalbit, os playboy tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca. Bicho tomando stalbit, os playboy tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca. Bicho tomando stalbit, na seta tirando onda, tomando corona e as novinhas tudo louca. Bicho tomando stalbit, Iron Pet. Alô, meu amigo Yuri do Paredão. Alô, velho massa. Avisa pra galera que eu já comecei, acabei de chegar depois das seis. Tô bebo louco, mas tô largado, nada de dormir, vou inventar fazer churrasco. O fris tá lotado de gelada, já mandei limpar a piscina, ligar o paredão, a galera na pressão. Tem vida melhor, mas não presta não, os playboy tirando onda, tomando corona e a gatinha tudo louca. Bicho tomando stalbits, playboy tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca. Bicho tomando stalbits, playboy tirando onda, as gatinhas tudo louca. Bicho tomando stalbits, playboy tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca. Era um pet. Mas que solinho diferente é esse, hein? Seu Jonas Esticado. É o melhor repertório do Brasil. É o melhor do Brasil. Olha a pegada do Rio aí. A música que surgiu de uma brincadeira, Modinho. E deu certo, viu? Eu digo assim. Postaram um vídeo dela no Instagram, ela fazendo amor dentro de uma van. Postaram um vídeo dela no Instagram, ela fazendo amor dentro de uma van. Tudo puta, tudo puta. Jonathan Download, o fera das músicas. Só pensa em barra e curtição. Entrei na enrascada. Seu coração parece feito de pedra, mas a vida incerta, mesmo sabendo que eu quero ela, vai morrer na cachaça. Ela só pensa em beber, curtir, rapariga. Já tem até carteirinha social na mesa do bar. Sua mãe não sabe onde ela tá. Essa mulher não tem jeito, só bebe pra ostentar. Bebe até ficar cega, passar mais de uma semana. E sem aparecer em casa, quero ver, quero ver. E rapariga, só pensa em barriga e cachaceira. A vida dela é um passeio que um dia vou. Cê vai lembrar de mim na sua cara, não vou querer mais olhar. E rapariga, só pensa em barriga e cachaceira. A vida dela é um passeio que um dia vou. Cê vai lembrar de mim nessa cara, não. Não queremos sonhar. Jonathan Download, o fera das músicas. O som do paredão. Lá da promoções. Esse é o escritório. Esse é o escritório, hein? Aí, pô. O som do paredão. R.R. Achando uma mulher que só pensa em barra e curtição. Entrei na enrascada. Seu coração parece feito de pedra. Mas a vida incerta, mesmo sabendo que eu quero ela, vai morrer na cachaça. Ela só pensa em beber, curtir, rapariga. Já tem até carteirinha social na mesa do bar. Sua mãe não sabe onde ela tá. Essa mulher não tem jeito, só bebe pra ostentar. Bebe até fica cega, passa mais de uma semana e sem aparecer em casa. E o quê? E rapariga, só que se barriga que é canseira. A vida dela é o macio de amor. Cê vai lembrar de mim na sua cara, não. O que ele mais olhar, e rapariga, só que se barriga que é canseira. Se barria a cachaceira. A vida dela é uma sem que um dia não. Cê vai lembrar de mim na sua cara, não. Vou querer mais olhar, e rapariga, só que se barria a cachaceira. A vida dela é uma sem que um dia não. Cê vai lembrar de mim na sua cara, não. Vou querer mais olhar. Farra de rima do Brasil, o som do seu paradão. Nesse carnaval, só vai dar mão, só vai dar mão. Joga pra cima. Jonathan, download o Fera das Músicas. E avisa a mulherada que o vaqueiro chegou. Um rústico romântico ao teu dispor, pegador, foi o vaqueiro pegador. E pode vir todas as gatinhas, entra no meu galope. São mais de 1000 cavalos, puro sangue, tudo nobre. Coisa de quem tem grana, eu sou vaqueiro premiado. No lombo eu faço fama, na cama rezo. E pode vir todas as gatinhas, entra no meu galope. São mais de 1000 cavalos, puro sangue, tudo nobre. Coisa de quem tem grana, eu sou vaqueiro premiado. No lombo eu faço fama, na cama resultado. Olha na farra, eu tiro onda, mesa cerca de mulher. Curtidas no Instagram, o vaqueiro chegou. Vá, vá! Olha que avisa a mulherada que o vaqueiro chegou. Pegador, pegador, o rústico romântico ao teu dispor. O pegador, pegador, olha que avisa a mulherada que o vaqueiro chegou. Chico romântico ao teu dispor. O pegador, o vaqueiro pegador. O roquinha só vivo. Eita forrocinha. Jonathan, download o Fera das Músicas. O Fera das Músicas. Entra no meu galope. São mais de 1000 cavalos, puro sangue, todo nobre. Coisa de quem tem grana, eu sou vaqueiro premiado. No lombo eu faço fama, da cama rezo. Todas gatinhas, entra no meu galope. São mais de 1000 cavalos, puro sangue, tudo nobre. Coisa de quem tem grana, eu sou vaqueiro premiado. No lombo eu faço fama, na cama resultado. Olha na farra, eu tiro onda, mesa cerca de mulher. Curtidas no Instagram, o vaqueiro chegou. Olha que avisa a mulherada que o vaqueiro chegou. Pegador, pegador, um rústico romântico ao teu dispor. Do verão, vão reto pegadão. Vai pegadão! Jonathan Download, o Fera das Músicas. Fera das Músicas. É sucesso do verão. dou moral pra quem é verdadeiro. Tô solto na barra gastando dinheiro. Tem 30 novinha, tequila e chandon. Sou mais comentado e me chamam de bom. Contra a inveja já sou vacinado. Tô com a nave do ano, com as top do lado. Para que a vida é minha, faço o que quiser. Vem, vem e me cola e me separa que tu quer. Novinha só me quer porque eu sou fuleiro, raparigueiro. Sei o que elas gostam, birita, balada e diversão. Eu sou fuleiro, raparigueiro. Sei o que elas gostam, birita, balada e diversão. Eu sou lindo do verão. Verdadeiro, tô solto na barra gastando dinheiro. Tem 30 novinha, tequila e chandon. Sou mais comentado e me chamam de bom. Contra a inveja já sou vacinado. Eu tô com as naves do ano, com as top do lado. A vida é minha, faço o que quiser. Novinha só me quer porque eu sou fuleiro, raparigueiro. Sei o que elas gostam, menina, balada e diversão. Eu sou fuleiro, raparigueiro. Sei o que elas gostam, menina, balada e diversão. Eu sou Neto Pegadão, solinho do velho. Vai, Pegadão! Sumusca.com.br. Jonathan Download, o fera das músicas. Antes de ir embora, eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola. Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória toda a nossa história e o que a gente viveu. Vai levar um tempo. Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento. Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento. Aí eu não aguento. Aí eu não aguento. Eu só queria que você pedisse pra eu ficar. Mandasse eu calar a boca e mudar de ideia. Mas eu duvido que já era. Eu só queria. Download, o fera das músicas. Antes de ir embora, eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola. Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória toda a nossa história e o que a gente viveu. Vai levar um tempo. Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento. Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento. Aí eu não aguento. Ai, eu não aguento. Eu só queria que você pedisse pra eu ficar, mandasse eu calar a boca e mudar de ideia. Mas eu tô vendo que já era. Eu só queria que você deixasse pra amanhã, que de manhã tenho certeza que estaria tudo bem. Que pena que perdeu o seu juízo, achei que a gente era. Solteiro, não sofro de

Eu parei não pra tocar. Vou botar, vou botar. Eu parei não pra tocar. Meu amor, já tô cansado. Eu acho que vou tirar. Amanhã boto de novo. Meu amor, eu vou chorar. Vou botar, vou botar. Meu pai. Vou botar, vou botar. Meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Meu paredão. É o solo mais lógico do mundo. Pode engarçar suas teclas aí, vai. Jonathan, download o Fera das Músicas. O Fera das Músicas. É assim mesmo. Sai música fresca. Geralmente é que fica com som melhor. O Zé Deck fica puto porque é duas notas, mas é assim mesmo. Só a guitarrinha, nova guitarrinha, vai, só a guitarrinha. Isso. Eu quero que vocês cantem comigo. Assim, ó. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Vamos de cima, Rica, vamos de cima, vai. Mas eu tiro e ela pede. Digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Quer que eu diga mesmo? Mas eu tiro e ela pede. Digo não e ela chora. Novinha, deixa eu botar, deixa. Vou botar. Eita, vai tu. Vou botar, vou botar. Meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Que é isso, Edu? Eu vou botar, vou botar. Meu paredão pra tocar. Meu amor, já tô cansado. Acho que vou tirar. Amanhã boto de novo. Não, DJ, eu vou chorar. Vou botar, vou botar. Sopera! Vou botar, vou botar. Meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Posso fazer o solo? Posso? Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Acima de mim só. As que dão, dão. E as que diz que não dão. E as que mais dão. Seu movimento, fã do seu verão. One, two, three, four. E vem aí, Doug Black. A festa que vai invadir sua cidade. Vai. Jonathan, download. É. O Fera das Músicas. Vai. As que dão, dão, as que dão, dão. As que diz que não dão, é as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão. As que diz que não dão, é as que mais dão. Tá com essa piada, tá na madrugada. Não sabe de nada, mas ela tá preparada. Solta na balada, ela tá ligada. E depois da tarde sempre rola uma sarrada. Ela dá de louco, só quer beijar na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Finge que é santinha, depois pega a linha. E no final do baile sempre fica bem doidinha. E aí, filha? As que dão, dão. E as que diz que não dão. Seu movimento. As que dão, dão. As que dão, dão. As que diz que não dão, é as que mais dão. As que dão, dão. As que dão, dão. As que diz que não dão, é as que mais dão. E pra cantar comigo, vou convidar ele. Meu parceiro MCR1. Sabe de nada, mas ela tá preparada. Solta na balada, ela tá ligada. E depois mais tarde sempre rola uma sarrada. Ela anda de louca, só quer beijar na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Finge que é santinha, depois perde a linha. E no final do baile que ela sempre tá doidinha. Isso é bom. As que diz que me dão, é as que mais dão. As que dão, não, as que dão, não. As que diz que não dão, é as que mais dão. E aí, MCR1? Dá o que, pai? Não, dá o telefone, zap zap. Oxi, tá pensando besteira? Ah, entendi. Então as que dão, não. As que dão, não. As que diz que não dão, são as que mais dão. Não, dão muito. As que diz que não dão, dão demais. As que diz que não dão, as que mais dão. As que diz que não dão, as que mais dão. As que diz que não dão, as que mais dão. As que diz que não... MC Misa, o MC que toca nos paredões. Bota pra fuder o swing, barra de rico, som do paredão. Tira, tira o pé. Setembro emocional de verão, estourou mais um nível. E final de semana já chegou, todo mundo tá contente. E a galera comentou que a farra vai ser diferente. Eu já mandei no zap que pra mim não vai rolar. Eu tô atolado, muita conta pra pagar. Sem contar que a gente já tá no final do mês. Semana passada eu farrei muito e me ferrei. Mas não aguentei. De repente, pá, eu já tô bebo de novo. De repente, pá, todo mundo tá aí. De repente, pá, tá saindo uma novinha. De repente, pá, mãe, está morrendo. Farra de rico, o som do paredão. Bota, bota pra fuder. Mas se você pensa que a farra acabou, e nos bastidores vou dizer que rolou. Dei um perdido, de repente, pá, desliguei o celular. De repente, pá, todos a me procurar. De repente, pá, tô na farra do motel. E de repente, pá, peguei a novinha. Vai, Luísa, fala das promoções. Jonathan Download, o fera das músicas. Já chegou e todo mundo tá contente. E a galera comentou que a farra vai ser diferente. Eu já mandei no zap que pra mim não vai rolar. Eu tô lá rolando muita conta pra pagar. Sem contar que a gente já tá no final do mês. Semana passada eu farrei muito e me ferrei. De repente, pá, eu já tô feliz de novo. De repente, pá, todo mundo tá me vendo. De repente, pá, açaí. Isso, isso, Gradinho. Oi, Zanadinho. Ai, que delícia. Realiza o Music Studio. Bota pra fuder, vai. Mas se você pensa que a farra acabou, e nos bastidores vou dizer o que rolou. Tenho perdido. De repente, pá, desliguei o celular. Todos a me procurar. Que é isso? Suquita, meu filho. Segura, suquita. Na rocha, meu filho. E de repente, pá, desliguei o celular. De repente, pá, todos a me procurar. De repente, pá, tô na farra do motel. E de repente, pá, peguei a novinha. E creio, e creio. Farra de rico, usando o paredão, botando pra fuder. Meu parceiro Willa Farra. Bora, DJ Railson Silva do Maranhão, estourado! Essa música é linda, turma de Aracaju. Escuta a letra aí. Estão me perguntando se eu fui feita pra você. E aqueles nossos planos ainda dá tempo viver. Eu sei que sou culpada dessa separação. Meu jeito complicado machucou seu coração. Mas sei que ainda sou capaz. É só você voltar atrás. Para de agir por impulso. Não vale a pena esse seu orgulho. Tá nos teus olhos a nossa saudade. E deixa de bobagem. E diz por que não está do meu lado aqui na nossa cama. Estamos perdendo tempo, você não me engana. É teu corpo

Mamãe vinha sempre perguntando o que você quer ser quando crescer. Mas eu vivia sempre me enrolando, porque tava difícil de saber. Aí papai comprou um carro e montou um paredão e me levou pra uma balada pra conhecer curtição. Chegando na chão, sarrado, papai segurou na parede de casa. Quando mamãe abriu a porta e perguntou o que você quer ser quando crescer. Download, o Fera das Músicas. Mamãe vinha sempre perguntando o que você quer ser quando crescer. Mas eu vivia sempre me enrolando, eu tava difícil de saber. Aí papai comprou um carro e montou um paredão e me levou pra uma balada pra conhecer curtição. Chegando em tantas contas, arrendo pra você, segura na parede de casa. Quando mamãe bateu a porta e perguntou quando crescer. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Eu quero ser dona do som. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. E tá com cara de só pros barzinho remexer. Eu quero ser dona do som. Dom, dom, dom, dom, dom, dom. Cara de só pros barzinho remexer. Dom, dom, dom. Eu quero ser dona do som. O nosso amor é a escolha. Calma, calma, pensa bem, fica de boa. O nosso amor é a escolha. Calma, calma, calma, nosso amor é a escolha. Calma, calma, pensa bem, fica de boa. O nosso amor é a escolha. Tentando

cê nunca me deu. Volte no que cê tá fazendo e vai parando o meu rei. Tá tudo na mídia e vai algo para a chata. Esse tá com a cara legafado, parando no passeio. Só pra ver se aqui matou. Outra noite fracassada sem você do lado. Tô saindo da boate todo incomodado. Fala, cara, que não te esqueci. Na saída vi o casal se beijando na rua. Pareceu até nós dois sentir saudade sua. Quase não reconheci e até assustei. Um copo deixei cair na minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso liguei. O melhor esquecer a última mensagem. Acabei de riar, o melhor desconsiderar. Esquece toda essa bobagem que você já leu. E nota mais aqui o trouxa que cedeu. É culpa da bebida, foi só recaída, pelo amor de Deus. Esquece, percebi que ele tá melhor que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Volte no que cê tá fazendo, cê vai beijando, eu vou beber. Jonathan Download, do Povado Palma, divulgando as melhores. Estúdio de Lederdercan, Porto Avança, Rui Ui, Trava Juninho, Gelo do Turismo, Carro da Chita, Gastado um paredão, o dia que você demorar, o meu parceiro Capitão CD. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Bora repartir o nome do cangaço, meu filho. Eita, porra, sim. Bora, Black Celeste. Meu parceiro, Marcelo, o paredão comigo, meu filho. Todo mundo tá gostando de fazer um movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançamento. Lucas cantou, tá lançando o toque que é sensação. Estourado na balada e também no palco. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Bora, Fiat estiloso. Paredão dos plays. Ela do Maranhão, bora, meu parceiro Fernandinho. Jonathan Download, o fera das músicas. Tá gostando de fazer um movimento. É sucesso, é moral, o povo gosta, é lançar. Lucas cantou, tá lançando um toque que é sensação. Estourado na balada e também no palco. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Ela mexe com a bunda no som do solinho. Bora, parequinha do gordinho comigo.